O programa a seguir é de total responsabilidade dos seus idealizadores. O portal de notícias de maior sucesso do interior de Pernambuco agora está em seu rádio, trazendo informação, interatividade, entrevistas e muito bom humor. Aqui o seu bairro tem vez e voz. Seja bem-vindo ao programa Farol de Notícias, com apresentação de Giovanni Sá e Paulo César Gomes. Reportagens de Giovanni Filho, Manu Silva e Alejandro Garcia. Bom dia, Serra Talhada, bom dia a todos, Sertão do Pajaú, bom dia, queridos ouvintes, faroleiros e faroleiras de plantão. Eu sou Giovanni Sá, estamos estreando neste sábado o programa Farol de Notícias, saindo da rede mundial de computadores diretamente para os seus ouvidos. E ao meu lado, comandando comigo esta bancada, o meu grande amigo, parceiro, faroleiro, professor, humanista e colunista do Farol, Paulo César Gomes, que vai fortalecer os nossos debates com relevantes análises sobre a política nacional e local. Bom dia, PC! Bom dia, Giovanni Sá. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, ouvintes do programa Farol de Notícias. E antes de mais nada, a gente quer agradecer a todos os amigos que estão ajudando com muita energia na realização desse projeto. E vamos lá, Giovanni, vamos tocar o barco, que hoje o dia promete, são fortes emoções. Dando uma boa tarde a todos, quero dizer que nós vamos entrevistar hoje, gente, nada mais, nada menos do que o prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque, que está chegando aí no final dos seus 3 anos de gestão, e você vai poder participar conosco, fazer sua pergunta. E aqui, gente, na bancada do Farol, a gente vai fazer uma sabatina, vamos espremer o nosso prefeito no bom sentido, para arrancar tudo de bom que ele tem para oferecer para a Serra Talhada daqui para frente. Afinal, ninguém é de ferro. E o prefeito, claro, vem debater conosco os principais problemas que estão afetando o nosso município. E você pode participar conosco, respondendo as perguntas dos ouvintes, através do quadro A Voz do Farol nos Bairros, que será comandada pelo ilustre jornalista e diretor desse programa, que fez aqui um script que eu tenho que ler bem direitinho, senão eu me lasco, que ele vai falar diretamente do bairro da Borborema. Então, lá do bairro da Borborema, o Giovanni vai falar, daqui a pouco ele está entrando no ar, e você também pode participar via WhatsApp, Facebook, e vamos chamar agora o telefone, e a participação do repórter Giovanni Filho. Quero lembrar que aqui nos estúdios nós estamos também com o apoio da nossa repórter Manu Silva, que vai nos ajudar captando as demandas dos leitores e ouvintes através do WhatsApp. Atenção, vou dar o telefone para você participar via WhatsApp, que é o 999886756, pelo telefone da Rádio Cultura 3831-1314. Vou repetir, WhatsApp 999886756, ou pelo telefone da Rádio Cultura 3831-1314, ou evidentemente pela página do Farol e no Facebook. Bom, quem está administrando isso é Manu, que vai participar, vai estar ali ouvindo, ele participando conosco através da página do Facebook e pelo WhatsApp. É importante que você participe, gente, porque é através deste canal que a gente vai começar a discutir os problemas de Serra Talhada. O Farol já faz isso, gente, na rede mundial de computadores. Hoje o Farol é o site mais acessado da região. Nós temos aí uma participação incrível. Estamos fazendo o que eu costumo dizer, a revolução dos anônimos. Hoje é o Farol que está debatendo os problemas de Serra Talhada. Giovanni Filho já está aí no celular? Giovanni Filho, estamos aguardando você para participar direto do bairro da Borborema. Ele vai trazer informações importantes direto do bairro da Borborema. Enquanto isso, vamos fazer um giro, meu amigo PC. Vamos fazer um giro de notícias? Vamos iniciar agora, gente, um giro de notícias, vendo justamente as notícias que foram mais comentadas no Farol durante esta semana. Vai ser um giro rápido. E a gente fez um balanço, gente, as mais comentadas naquelas que foram editada de segunda a sexta, que recebeu o maior número de comentários. Na segunda-feira, A manchete foi o seguinte: FAECA diz que Paulo Câmara quer sim aliar a Duque e que o prefeito é um viúvo cobiçado. Isso foi na segunda e o Fafá realmente começou a pautar a semana. E aí, PC, o que é que você me diz aí dessa paulada que o Fafá, o secretário de Desenvolvimento Econômico, colocou, abriu a semana com isso? O nosso nobre filósofo Fafá, ele, suas tiradas fantásticas, assim, contribui muito para o cenário político, contribui, suas declarações são sempre, repercutem bastante, mas ele chama a atenção um fato importante dessa aproximação do governo do Estado, né, via Danilo Cabral e aí também o presidente do PSD, junto ao governo Luciano Duque, né, já que o prefeito recentemente deu uma declaração de que estava órfão, né? Já que está sem o apoio do... perdeu o deputado federal Pedro Eugênio, que não foi reeleito e acabou falecendo, e também o deputado estadual Manuel Santos, que faleceu recentemente. Então ele ficou órfão e tem muita gente querendo contribuir aí nessa relação com o prefeito Luciano Duque. E quem acabou de chegar nos nossos estúdios, me deu um abraço caloroso, foi ele, o Fafá, que na opinião... pela frente, que na opinião, na minha opinião, foi quem pautou a semana. E na terça-feira, a manchete foi o seguinte, foi já o contraponto do PR com relação às declarações de FAECA Mello. Cúpula do PR diz que FAECA não pode falar de política e não representa o governador de Pernambuco. Essa paulada foi dada pelo doutor Alan Pereira, na terça-feira, que encheu os peitos e deu a resposta a Fafá. E aí? Fica claro, Giovana, a cada dia, essa polarização PR, PT, né, o PR encabeçado aí pelo o deputado Sebastião Oliveira, o secretário, né, deputado licenciado, e o prefeito Luciano Duque. Então, os grupos a cada momento estão se acirrando, a gente está aí há um ano das eleições e a coisa tende a esquentar cada vez mais, e aí rolam as alfinetadas, né, cada um tenta mostrar que tem mais poder de fogo e de que está mais articulado nesse jogo, né, de xadrez que está se tornando essa disputa eleitoral. Você está sintonizado no programa Farol de Notícias aqui pelo 92,9 e antes de entrar na manchete da quarta-feira, vamos aí direto ao bairro da Borborema, onde está falando conosco o repórter Giovanni Filho e o Alejandro Garcia. A voz do Farol dos Bairros. Vai lá, Giovanni Filho, o que é que manda aí, companheiro? Alô? Alô, alô, amigos e amigas, paroleiros e paroleiras antenados no programa Farol de Notícias. É com grande satisfação, pessoal, que eu estou aqui mandando brasa diretamente do bairro da Borborema, num calor de torá, estreando com vocês e com os moradores dessa comunidade o quadro A Voz do Farol nos Bairros. E a minha missão aqui, amigos e ouvintes, é muito simples. É dar voz de vez às demandas da população, abrindo aí os microfones para que os moradores possam externar a sua indignação, exigir melhorias para a comunidade e, claro, cobrar ações do nosso querido entrevistado do dia, o prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque. A caravana do Farol, amigos, vai visitar todas as comunidades de Serra Talhada, um projeto ousado, a cada sábado. Ouvindo você aí, Dona trabalhador, ajudando o Javoristá e Paulo César a aproximar a política um pouco mais do dia a dia da população. E aqui, companheiro de bancada, o sol está de torar o aço, mas estou conseguindo aqui seguir muito bem com o programa. Ao meu lado está o meu amigo indelével, inexorável, Alejandro Garcia, que vai registrar todos os bastidores dessa participação da comunidade aqui conosco. E aqui, sem menosprezar o nosso querido sol sertanejo, eu estou aqui preparado, banhado de protetor solar e um chapéuzinho de palha básico. É isso aí, Giovanni, eu não quero retocar no assunto... Mas eu preciso, eu posso? Pode falar, meu garoto. Eu tô aqui agarrado a um rosário de alho, meu querido. que é para espantar o olho gordo e as energias obtusas do universo, para ver se ao menos a gente consegue chegar na edição número 2 do programa. É isso aí. Porque da primeira vez, não sei se você lembra, o programa Farol de Notícias durou só uma edição, né? Entrando aí pro Guinness Book, na série de rádio mais ligeira do mundo. Então, amigos, é nesse clima de positividade que daqui a pouco nós voltamos com vocês do estúdio, falando diretamente aqui do bairro da Borborema. Eu quero dar uma boa sorte aí a você, Giovanni Sá, nosso capitão de fragata e inspetor de quarteirão, nosso colega e amigo, guru dos bons agouros, Paulo César Gomes, e nossa amiga, a querida repórter Manu Silva, que está dando aquele apoio aí, né, nos estúdios. Manu, que é a nossa futura vereadora pelo Partido do Farol, em defesa das causas de gênero e adjacentes. É isso aí, amigos. Daqui a pouco a gente volta mandando brasa, estourando canela. Até já! Giovanni Filho, gente, o editor deste programa, empolgadíssimo. Eu queria só fazer um registro do que ele colocou aí, que a gente, na nossa mesa aqui, vocês vão acompanhar isso nas imagens do Farol, tem um galho de arruda, um copinho cheio de dente de alho, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, e Oxalá, nós nos queremos todas as bênçãos aqui com a gente, porque quando nós estreamos nesse programa em uma outra emissora, há cerca de 2 anos atrás, nós fizemos a estreia no sábado e no domingo a Polícia Federal fechou a rádio passou quase um ano fechada, foi essa não, foi outra. E eu fiquei traumatizado, tanto eu como o jovem, aí eu já tô com fama de pé frio. Aí fiz uma hora, eu fiz uma história aqui com o pessoal da Rádio Cultura, que aqui agora deu certo, mas por precaução a gente está fazendo essas medidas. 11h22, daqui a pouco você pode participar com entrevista exclusiva com o prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque. Voltando agora ainda às manchetes da semana, Paulo César, na quarta-feira nós tivemos aí o FAECA rebatendo o presidente do PR e o Fafá rebateu com a informação, dizendo que o PR procurava o prefeito Luciano Duque de manhã, de tarde e de noite. Isso deu o que falar. Fafá, mais uma vez, né? A semana deu Fafá, todo jeito, matou a pau, mas aí ele deu a informação que depois, né, gerou a resposta do secretário Sebastião Oliveira, e é essa relação que se diz nos bastidores e nunca se concretizou dessa possibilidade, hipotética possibilidade de haver um acordo entre o prefeito Luciano Duque e Sebastião Oliveira e unificarem, né, as forças e marcharem junto numa campanha para 2016. Mas, ao que se viu, foi mais uma das grandes frases da semana do nosso querido Fafá. E na quinta-feira, a gente, no Farol de Notícias, a matéria mais comentada foi a Zona Azul. Aliás, de quinta até hoje, é a história da instalação da Zona Azul, a intervenção que a Prefeitura de Serra Talhada está fazendo no centro da cidade, foi um dos assuntos mais comentados. Só em uma matéria foram 97 comentários. E a manchete da quinta-feira foi Zona Azul. Duque tem coragem gigante para resolver o trânsito de Serra Talhada, diz Célio Antunes. E também tem outra matéria sobre o assunto, que se teve a seguinte manchete. Nem comerciantes, nem moradores sem garagem serão poupados, falando da Zona Azul. Cada matéria deu, em média, 80 comentários. E aí, PC, a Zona Azul hoje é o assunto da mesa de bar de Serra Talhada. Exatamente. A gente compreende que a prefeitura está dando passos em torno de organizar o trânsito de Serra Talhada. Mas a Zona Azul é uma questão que deve ser debatida com muita calma. Porque, na realidade, a Zona Azul em si, ela não criou novos espaços. Na realidade, no entre aspas, foi privatizado o espaço público. Por quê? Porque você agora, para estacionar seu carro, sua moto, na área da Zona Azul, você tem que pagar, né? E sabendo que 90% do valor que for arrecadado vai ser repassado para a empresa que ganhou a licitação, somente 10% vai ser repassado para o município. E aí a pergunta que se faz é se de fato e como vai ocorrer esses 10% serem aplicados na criação de novos espaços. Não é? Porque na realidade a gente sabe, é consciente de que o trânsito Serra Talhada é um caos. Mas os valores que estão sendo postos são valores altos. E a gente imaginar que R$1,50 ou R$3 reais por dia, num país hoje com aumento de impostos, aumento de combustível, é uma questão a se ver com bastante calma, para se debater com serenidade, né, sem empolgação. Mas é uma coisa, eu acho que o próprio faroleiro que comentou, e nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, refletem um pouco essa questão de como vai se trabalhar de fato essa questão da Zona Azul. Sim, vamos otimizar aqui o tempo, não tá, o tempo hoje. Quero dizer que vocês podem participar ligando para o 3831 1314 ou pelo WhatsApp 999886756. Vou repetir, WhatsApp 999886756 ou 3831 1314. Vamos fechar só esse bloco com a frase da semana. A frase da semana, para mim, foi dita pelo o Sebastião Oliveira, que está se tornando especialista, o Dom Sebá, em frases de efeito. E uma frase que ele disse ao Farol, abre aspas, enquanto o prefeito cria factoide com o palácio, nós estamos mostrando que o governador quer ficar do lado daqueles que sempre o apoiaram. Esse fechou a semana, que é justamente segunda-feira, está indo todo o bloco de oposição, que de repente vai se reunir com o governador Paulo Câmara para discutir, segundo a oposição, os entraves de sair retalhado. E aí? Essa foi a frase para a gente fechar o nosso giro. Eu acho que o grupo do secretário Sebastião Oliveira acendeu a luz vermelha, né? As movimentações do prefeito Luciano Duque incomodaram bastante. O prefeito, como bem definiu o Farol, é o papa tudo, o prefeito papa tudo. Saiu papando o que foi possível e olhe que agora, como o prazo foi prorrogado, não se surpreenda se daqui para o encerramento do prazo de filiação, o prefeito não pape mais alguma coisa, uma nova sigla, uma nova liderança política. E isso está incomodando bastante a oposição, que se mostra desarticulada e desorganizada. Bom, agora vamos entrar, Tony, num quadro Qual é a Nota, PC? Vamos aí fazer um balanço. Qual é a nota? Qual a nota? Qual a nota? Vamos aqui agora na visão do Farol, a imagem, a nota 0 e a nota 10 da semana. Você vai para o quê de nota 0? Eu vou para o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aí, né, que foi descoberto uma conta muito... umas contas na Suíça. Né, quando ele jurou de pé junto que não tinha recebido nada... E aí tem mais de 5 milhões de euros lá na Suíça. E é uma coisa que o Brasil, né, você ter o terceiro homem na linha sucessória, que poder eventualmente assumir a presidência da República, está com um valor desse altíssimo adquirido via corrupção, via suborno. Então está na hora do tchau, tchau, Eduardo Cunha. Eu não vejo como Eduardo Cunha vai se sustentar, não. Eu não vejo, não vejo luz para esse cidadão se sustentar como presidente da Câmara. A nota 10. O que é que você acha que vela uma nota 10 nesta semana? Olha, a nota 10 eu acho que deu um grande passo, foi a legalização da rede, né? O partido de Marina Silva. Acho que abre novas perspectivas no campo político. Uma nova visão, o partido está ganhando várias adesões, porque não é só a questão política, mas a questão em si do meio ambiente e de uma coisa fundamental, ética na política. Uma coisa que está deixando o país chocado é a falta de ética. Eu acho que a rede, de certa forma, pode dar uma contribuição importante, não só para a política, mas também para o país. A rede, que é o partido da Marina Silva, que lutou aí e foi aí para... ruas, conseguiu aí uma série de coisas, de assinaturas, e aí está formalizado. Bom, gente, 11 horas e 30 minutos, você pode participar agora nessa entrevista especial, nessa estreia do Farol, do programa Farol de Notícias, onde a gente vai começar, já tem algumas perguntas do programa, a entrevista nem começou e a gente já está aqui com algumas perguntas chegando, você pode participar via WhatsApp pelo 999886756, ou pelo telefone da Rádio Cultura 3831 1314. Eu quero lembrar que vocês ligam, pode se identificar. E também Giovanni Filho, daqui a pouco volta também do bairro Borborema. Aí é os moradores fazendo perguntas ao prefeito Luciano Duque. Então já é hora, a gente vai começar o nosso segundo bloco com o nosso entrevistado. No Coco de Roda com... Bom, o nosso corpo de roda, que é a nossa parte de entrevistas, é com o prefeito Luciano Duque, que eu quero desde já agradecer. O prefeito, liguei para o prefeito na segunda-feira, confirmou a entrevista. Fiquei meio temeroso, porque o prefeito aí é cheio de compromisso. Liguei hoje de manhã cedo e ele disse, me garantiu, não, eu vou ali e volto já, mas não vou faltar essa estreia do programa do Farol, não. Eu queria, inicialmente, prefeito Duque, agradecer pelo seu desprendimento de ter aqui sentado na bancada do Farol, nos ajudado a fazer esse programa. Na realidade, nesse segundo bloco, a gente vai começar a discutir Serra Talhada, porque é isso que a gente pretende aqui com o programa do Farol. O Farol, na rede mundial de computadores, já tem essa dinâmica de discutir os problemas de Serra Talhada. A gente está tirando aqui dos computadores para o rádio. Lembrando que daqui a um ano, gente, tem eleições municipais. Então, a gente está fazendo aqui a largada. Vamos, quiçá que a gente fique até as eleições com esse programa aceso e debatendo, como eu sempre falo, os problemas de Serra Talhada. Duque, bom dia. Seja bem-vindo à bancada do programa Farol de Notícias. Bom dia, Giovanni. Bom dia, ouvintes da Cultura. Queria agradecer o convite para estrear o programa Farol de Notícias. É um orgulho poder fazer parte dessa história do seu blog e agora do programa jornalístico na Rádio Cultura. E feliz, com o momento, que vive o Farol aí com grandes acessos, a população. Graças a Deus. Já tem aí. Já tem um. Tem problema, mas a gente tem. Mas tem um grande reconhecimento. Isso é importante. Você acaba transformando o Farol num prestador de serviços à sociedade. Então, parabéns aí por mais essa iniciativa. O senhor jura dizer a verdade, nada mais que a verdade? Depende. Eu ia trazer uma Bíblia aqui para o senhor jurar, mas não trouxe a Bíblia, né? Vamos começar. Às vezes existem verdades inconvenientes. Prefeito, é nossa estreia, o tempo não é muito, mas a gente tem curiosidade. A gente vai conversar como se fosse a primeira vez que nos encontrássemos. E a gente não poderia fazer esse encontro sem um balanço geral, né? Eu vou puxar desde a gestão anterior. Minha pergunta é a seguinte: o senhor já se curou da herança maldita que recebeu do ex-prefeito Carlos Evandro? Porque o senhor não chegou a utilizar esse termo, não, mas o senhor passou está começando de novo, a falar das dificuldades que recebeu da gestão que a imprensa apelidou de herança maldita. Minha pergunta é, o senhor está curado? Olha, não se trata de estar curado. Quando nós somos eleitos, anunciamos um compromisso de fazer uma boa governança, uma boa gestão, e entendemos que todas as dificuldades que aparecem no percurso da gestão são naturais. Então eu não tenho do que me lamentar. Assumi o compromisso de construir uma gestão diferente e procuramos avançar nos investimentos que são necessários para melhorar a vida da população. Dificuldades tivemos. Tivemos que dar um choque de gestão no início. Hoje a gente começa a colher o resultado dessas medidas tomadas lá no passado. Agora, evidentemente que tem, você sabe, e há de convir comigo, que em 2 anos e 9 meses, é muito pouco tempo para a gente corrigir algumas distorções históricas. E eu creio que preparamos as bases para o futuro. Para quem quer que venha governar a Serra Talhada, no futuro já vai encontrar uma casa um pouco melhor. E é esse o nosso papel, enquanto gestor, construir a boa política e, acima de tudo, fazer com que a prefeitura possa cada vez mais fazer as entregas que o povo tanto deseja. Professor Paulo César. Prefeito Luciano Duque, seja bem-vindo. E a minha pergunta inicial, eu quando o Giovanni falou daqui da questão da eleição daqui a um ano, eu senti que o senhor deu uma olhada assim, imaginou e visualizou. E eu queria começar por essa pergunta inicial e entrar em duas seguintes. Primeiro, como o senhor se imagina daqui a um ano, exatamente no dia 3 de outubro de 2016? Aí as perguntas seguintes seriam, já dentro desse contexto que Giovanni apresentou. O senhor foi eleito com base num discurso, entre outras coisas, que aí pregava para a sociedade que o prefeito Carlos Evandro tinha sido o melhor prefeito da história de Serra Talhada. Houve uma ruptura. E isso vai ser colocado na próxima eleição. Minha pergunta é, como o senhor vai explicar para a sociedade, para o eleitor, que a gestão Carlos Evandro não foi a melhor da história? Porque o tempo está comprovando que não foi do ponto de vista da aliança desfeita. E a segunda, se o senhor vai se apresentar para a sociedade como o melhor prefeito da história de Serra Talhada ou um dos melhores prefeitos da história de Serra Talhada? Bom, primeiro, não tenho vaidade de querer ser o melhor em nada. Eu tenho a humildade de reconhecer que tenho defeitos e tenho acesso no governo. Evidentemente, quando eu olho lá para o dia 3 de outubro, ou seja, para a próxima eleição, eu olho no horizonte uma luz no fim do túnel e entendo que aquilo que nós estamos construindo para a Serra Talhada, o julgamento será do povo. Agora, com relação ao melhor prefeito de Serra Talhada, esse foi o discurso da campanha que nós defendemos em praça pública, não é? Eu não tenho que estar com retrovisor olhando para o passado, eu tenho que olhar para o futuro. E verdadeiramente eu tenho convicção de que a sociedade, que o povo de Serra Talhada tem compreendido as nossas angústias e ao mesmo tempo tem apoiado na construção política que nós estamos fazendo, né, e trazendo fundamentalmente um novo modelo de gestão que tem feito de Serra Talhada um grande canteiro de obras com apoios importantes do governo federal, do governo estadual, e sempre colocando as coisas num patamar de que esse momento, né, apesar de nós termos acelerado por conta da legislação eleitoral, que esperávamos que a lei até dia 30 agora tivesse que haver uma rearrumação política, eu dei uma acelerada, muita gente entendeu que eu estava aí só cuidando de política. Mas da reeleição, né? Todo mundo tem que cuidar da reeleição, mas eu nunca deixei de lado a gestão. Pelo contrário, a cada semana nós estamos aí entregando obras, inaugurando, lançando programas. Ontem mesmo lá estávamos lá lançando no mutirão, né, naquele espaço tão bonito que serve aquela comunidade, né, o Outubro Rosa. Esse mês agora, a semana que vem, estaremos inaugurando a nova UBS da Malhada, entre outras coisas que a gente está procurando fazer para melhorar a vida das pessoas. Você está sintonizado no programa Farol de Notícias e pode participar pelo telefone 3831-1314 ou pelo WhatsApp 999-88-6756, estreando hoje com o prefeito Luciano Duque. Eu vou reduzir aqui duas perguntas. Uma, vou insistir na pauta administrativa e o PC vai ficar fazendo um balanceado na pauta política. Os tempos são de crise, o senhor fez uma série de ajustes aí, mas esses ajustes, inclusive o corte dos seus salários dos secretários, da vice-prefeita, que pegou em torno de 40%, mas o senhor está anunciando que isso vai ficar até dezembro e que em janeiro voltaria tudo a normal. Foi pelo menos essa declaração que o senhor deu. Minha pergunta é o seguinte: a partir de janeiro, Serra Talhada do Brasil vai ficar um paraíso? E eu tenho curiosidade, o senhor disse que é implicância minha, mas não é. O que é que faz um secretário executivo? Eu não sei, não. Bom, eu queria afirmar, não é, que o secretário executivo tem um papel importante na governança. Ele trabalha, presta serviço. Por exemplo, vou citar um exemplo do Dr. Cícero. Aliás, o padre Cícero, desculpem. Na Secretaria de Educação, enquanto o nosso companheiro Edmar cuida da gestão administrativa, o Cícero está cuidando da parte pedagógica, está visitando as escolas, está discutindo, não é, com o corpo docente da secretaria. Então, cada secretário tem uma missão. Por exemplo, o Vânia Mello, lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, tem a missão dela na construção da política de habitação, na construção da política dos idosos. Nós temos vários equipamentos que prestam serviço à sociedade. Eu tive recentemente agora, num evento lá do CRI, do Centro de Referência do Idoso, que é um equipamento que é referência, né, para muitos municípios brasileiros, que nós temos uma política, um olhar, né, para as questões da sociedade. A política do idoso é mais uma delas. Então, na verdade, Giovanni, não pense que essas pessoas não têm um papel, têm um papel de relevância, prestam serviço à sociedade e por isso precisam ser olhados não como uma sinecura ou como um cargo que as pessoas estão lá ocupando simplesmente por ocupar. Penduricalho, não é, não? Não é penduricalho, de maneira nenhuma. E janeiro, vai voltar tudo ao normal? Como é que vai ficar? Olha, o que eu disse a você é o seguinte, que janeiro voltaria ao normal, evidentemente que a gente está avaliando a situação econômica do país, como é que ela vai se comportar. Se houver uma melhora de cenário, evidentemente que a gente vai poder retomar, né, alguns caminhos. Se não houver uma melhora, a gente vai ter que continuar apertando o cinto. Eu disse a você, acho que você se lembra disso, olha, Giovanni, a gente está tomando algumas medidas, se necessário for, vamos tomar outras medidas, mas não pense que é muito fácil. Olha, se nós formos avaliar gestão, por exemplo, quando nós assumimos, nós tínhamos 12 unidades básicas de saúde dentro do programa de saúde da família. Nós ampliamos, hoje já estamos com 23. Cada unidade básica de saúde dessa da família custa ao município R$36 mil. Nós só recebemos R$10 mil do governo federal, a gente banca R$26 mil. Agora imagine, eu dobrei a capacidade, dobrei o custo, na medida que você dobra o custo, é só da unidade, você aumenta o custo de mais exames, mais medicamentos. Antes nós tínhamos um ônibus que levava 3 vezes por semana os pacientes para Recife. Hoje são 2 ônibus levando todos os dias. Ou seja, nós estamos oferecendo mais serviços à sociedade e isso impacta diretamente no custo da conta governo. Mas temos a consciência, né, de que temos que manter, né, esse serviço. Ontem à noite, por exemplo, eu fui acionado às 10 horas da noite no hospital, 2 grávidas, né, sem atendimento, uma criança com, no Ospam, com leucemia. Não estou culpando absolutamente ninguém. Eu quero dizer que nós todos estamos tendo dificuldade, o Ospam está tendo dificuldade, a prefeitura está tendo dificuldade com a redução dos recursos. Eu não vim aqui para tirar pedra em absolutamente ninguém, mas dizendo, né, que tudo isso impacta diretamente no custeio da máquina pública municipal. E temos feito um sacrifício enorme para conseguir continuar mantendo os serviços à sociedade. Tem uma demanda, os leitores, os ouvintes já estão aqui fazendo suas intervenções, eu vou aqui sintetizar, tem muita ligação, que bom, ligue 3831-1314 ou 99988-6756. Prefeito, a moradora do Bom Jesus, que se identificou aqui como Lia, pergunta ao senhor: senhor prefeito, o calçamento das ruas da Aurora e Glória prometidos para setembro, mas estão esquecidas. E aí tem uma leitora por nome de Tereza, que está fazendo uma pergunta com relação à questão da insegurança no bairro Vila Bela, prefeito. Está perguntando por que a prefeitura não olha para o bairro. E ela está falando aqui na questão da segurança, né? Apesar de que a segurança é um dever do Estado. Dona Maria do Bom Sucesso está perguntando ao prefeito Luciano Dico quando vai acontecer a reforma do posto de saúde da localidade. Olha, com relação a essas ruas, elas estão dentro de um planejamento, né, de execução. Evidentemente que, né, os recursos não saíram ainda, a gente, na medida que o recurso saíram agora das ruas do Borborema e Caxixola, estamos somente dependendo da autorização da Caixa para o pagamento, o dinheiro já está em conta, a gente quando pagar vai retomar Borborema e Caxixola. Essas ruas tá dependendo também da liberação do recurso. Com relação ao posto de saúde do Bom Sucesso, é outra demanda que é recurso de emenda, né, que está na emenda 2014 do federal Pedro Eugênio, e o Ministério não liberou ainda. Nós tivemos liberações de todas as obras das UBSs que estavam aí em andamento, estavam paralisadas, essas foram retomadas. Falta retomar a UPA agora, mas já tem R$1.800.000 em conta. Ou seja, o que estava parado está andando. As coisas que precisam recomeçar, né, recomeçamos. E obras novas, a gente pode anunciar uma nova UBS lá para o bairro da Caxixola, uma nova UBS lá para o bairro de Varzinha, uma nova UBS lá para o bairro da Coab, Centro 2, que será construída agora, já estamos licitando agora esse mês. Então, isso, as obras que nós não conseguimos destravar ainda, tenha um pouco de paciência, que nós, com certeza, vamos conseguir esses recursos para dar continuidade e atender essas demandas que o povo nos cobra. Professor Paulo César Gomes. Antes de mais nada, Giovanni, só mandar uns alôs aqui para uns ouvintes. Jaci Gomes, que está aí na escuta. Grande José Alves, veterinário. Wilson Ilumina, né? Inclusive vai estar amanhã entrevistando o prefeito Luciano Dias. Mesmo por nós aí, Ilumina. Tem uma senhora parecida aqui, bem bonita. Bom, prefeito, ainda dentro dessa questão da gestão, do ponto de vista administrativo, pouco mais de, menos de 3 anos, 2 anos e 10 meses de gestão, entre exonerados e mudanças de cargos, o senhor mexeu em mais de 10 vezes, mais de 15 vezes nas secretarias. Quando o senhor assumiu, havia o discurso do choque de gestão, que era a gestão voltada para o planejamento com resultado. Passado esse período que o senhor está à frente da prefeitura, essas mudanças refletem uma instabilidade governamental ou é a busca para um ajuste, né, já que alguns desses secretários que foram exonerados foram questões de rupturas, né, foram alianças que foram desfeitas e etc. Então, como o senhor vê esse cenário? Porque foram quase, a cada 3 meses, um secretário foi exonerado ou foi mudado de posição, de espaço. Secretários e secretários executivos, mas alguns foram remanejamentos também. Agora, o que eu posso afirmar é o seguinte, a ruptura, ela permite né, que nós, se escolha um outro caminho dentro da gestão. Nós tínhamos um modelo de gestão e tínhamos grupos, o grupo político unido, o grupo, né, houve uma defecção, e com essa defecção nós tivemos que fazer algumas mudanças. Então esse é um caminho que foi escolhido em virtude da situação. Um outro caminho é que quando a gestão não está acertando, ou seja, não está atingindo os objetivos, naturalmente nós temos que fazer as mudanças necessárias para que a máquina funcione e melhore o atendimento à população. O que está em vista para quem governa, né, é quando se fala em choque de gestão, quando as coisas não acontecem no momento e no desejo da sociedade, evidentemente você tem que ter a coragem de mudar. Você sabe que gestão em setor público não é fácil, porque encontrar quadros hoje, né, para trabalhar no setor público, você tem dificuldade. Você é da área de educação, você sabe que as escolhas nem sempre são as mais acertadas, mas a gente sempre tem o desejo de acertar. Por isso que vem sempre a mudança. E eu tenho dito sempre o seguinte: se for necessário mudar até o último dia do governo, eu estarei mudando, porque o meu objetivo é acertar os objetivos e fazer cada vez mais e melhor para o nosso povo. São 11 horas e 45 minutos, agora a gente vai retornar ao bairro da Borborema, onde estão lá. O repórter Giovanni Filho e ele lá, o braço direito deste farol, direto da Argentina, o Alejandro Garcia. Fala aí, companheiros! A voz do farol dos bairros. Meu amigos faroleiros e faroleiras, retornando aqui diretamente do bairro da Borborema, agora mais calmo, mais tranquilo, porque eu estou abaixo de um pé de acácia, esfriando os meus biolos e o que aqui dos meus amigos da população. Retornando aqui diretamente, Giovanni Sá, as exigências e ouvintes vão ver esse investimento em calçamento, melhoria em saúde, além da criação de mais espaços para esporte e lazer no bairro. O bom mesmo, Giovanni, está a PT e amigos faroleiros, é que a comunidade da Borborema está aqui aprovando a iniciativa do Farol de Notícias de visitar o bairro. E querer exagerar, já exagerando, o carro do farol, o nosso farol móvel, mais parecendo um posto de saúde, com a quantidade de gente que está aqui fazendo fila para ser atendida pela nossa reportagem. Ao meu lado está aqui o ajudante Rogério Gomes da Silva, de 32 anos, e ele quer fazer uma pergunta ao nosso querido prefeito Luciano Duque. Rogério, voz do farol do bairro, Neto Braga. Prefeito, eu só queria fazer uma pergunta. Por que a gente só se somos bem lembrados no tempo da eleição? Porque esse bairro da Borborema está faltando muitas coisas, luz, que diz que é por conta da prefeitura, tudo escuro aqui. O posto de saúde mal é atendido, entendeu? E a gente só existe no tempo da sua eleição. Eu queria uma resposta sua. Que a gente estava aqui, todo mundo, pai, mãe, precisa trabalhar. Não tem uma creche aqui na Borborema. Será que a Borborema não merecia uma creche? Queria saber dessa resposta. Ok, muito obrigado, amigo Rogério. Ao meu lado também, Giovanni Sá e ouvintes, amigos do Farol, está Maria Cícera, de 24 anos. Maria Cícera, você é a voz do farol do bairro, Neta Braga. Eu tenho que criar uma oportunidade para ajudar nós, pessoas, para poder levantar um posto de saúde aqui, já que está muito fraco, e dentista, que nós estamos aqui, todo mundo com o dente caindo, e o senhor tem que arrumar saúde. Não se diz, calça e rua, que nós temos aqui os esgotos. Carro de lixo, o senhor tem que ter mais providência. Mas ele tá aqui doendo, eu tô com a árvore do senhor. Ok. Alô, alô, voltamos aqui mais uma vez, agora com Rivaldo Pereira de Souza, de 51 anos. Rivaldo, o senhor é a voz do farol no bairro. Pode mandar brasa. Bom dia, meu amigo Luciano, prefeito da cidade. Meu amigo, eu resido aqui no Borborema há 51 anos, nasci em Quilicitar, em propriedade dos meus avôs. Então, meu sonho é ver essa margem da BR-2 calçada, pavimentada. Desejo que você conclua todos os seus desejos em nossa cidade, Luciano. Outra coisa, quero que você faça com sua rapaziada. Fiscalize os órgãos públicos que estão sendo invadidos por pessoas para comercializar e outros tipos de coisas. Então, a gente cobra de você. Você é o nosso gestor. E eu desejo a você que seja tudo de bom. É isso aí, companheiros de bancada! É a população da Borborema, abrindo o verbo e mandando braço por melhorias na sua comunidade. E agora eu passo a bola para vocês aí no estúdio e, claro, para o nosso querido prefeito Sorriso, Luciano Duque. Vai ser sua, prefeito! Esse é o Giovano Filho, rapaz, mestrando aí em jornalismo, vai entrar, terminar o mestrado em junho do ano que vem, vai entrar no doutorado, é um profissional e o diretor desse negócio. Prefeito, pra você ter uma ideia, ele fez um roteiro aqui, que eu, se eu pular alguma coisa aqui, eu tô lascado, porque ele é quem tá dirigindo esse negócio, eu tô todo enrolado, mas ainda bem que tá dando tudo certo, na base do emprego tá dando tudo certo. Foram três perguntas, algumas críticas. Eu queria que o senhor, a gente está já na, quase que na reta final do tempo, o senhor queria que o senhor resumisse aí. Não, ainda não. Mas só para a gente otimizar, que tem mais coisa pela frente. Tem uma surpresa. Com esse monte de... Eu vou lhe dar o presente Giovani, ainda. Giovani, tu vai matar o velho. Com esse tanto de papel que tu estou na frente dele, ele não sabe qual que pega aqui. Bom, lá, é natural que hajam críticas. A população precisa ter um entendimento que eu estou há 2 anos e 9 meses no governo. A creche da Borborema já se encontra pronta, já falou aí da creche. Nós vamos inaugurar no final do ano, o recurso imobiliário está saindo agora, porque não se inaugura sem inaugura os móveis. Inaugura em dezembro. É, sem os móveis a gente não podia inaugurar. Então, recurso está saindo agora, eu estive em Brasília recentemente, isso vai ser inaugurado. Vamos inaugurar uma nova unidade básica de saúde. Nós estamos lá numa casa alugada, inadequada, não dá para ter gabinete dentário, ou seja, mas agora, esse mês, no final do mês, nós vamos estar inaugurando essa unidade básica de saúde, que é mais um investimento. A Borborema sempre foi esquecida. Estamos lá com o ginásio coberto para ser inaugurado, estamos lá com a creche para ser inaugurado, uma nova UBS, estamos fazendo os calçamentos, como afirmei aqui há pouco, nós vamos retomar as obras dos calçamentos lá da Borborema, e assegurando que ali do lado vocês vão ter uma escola que atende o Alto Bom Jesus de Borborema, uma escola de tempo integral, uma escola com 12 salas de aula, com laboratório, com refeitório, com auditório, ou seja, um investimento da ordem de quase 4 milhões de reais, que se Deus quiser, o ano que vem a gente vai estar inaugurando e dizendo mais ainda, essa escola vai estar atendendo uma demanda do fundamental de 5ª e 8ª série, e estamos negociando com o Sistema S, na medida da implantação do Sesc Lê, lá onde é o atual Parque de Expulsão de Animais, lá nós vamos ter também uma escola de tempo integral de 1ª a 5ª série. Então, são investimentos que a gente anuncia para o futuro, evidentemente, mas também estamos falando aqui daquilo que a gente está fazendo. Nem tudo pode ser feito, mas se você andar em cada bairro de Serra Talhada, eu posso lhe afirmar, Giovanni, que nós temos obras em todos os bairros de Serra Talhada e obras estruturadoras, principalmente aquelas que visam melhorar a saúde, visam melhorar a educação, a infraestrutura e, principalmente, a área de esporte do nosso município. São 11 horas e 42 minutos, você está sintonizado no programa Farol de Notícias, na sua estreia, conversando hoje com o prefeito Luciano Duque. Você pode participar, como na participação estão muito ativas, 3831-1314 e o 99988, qual é, Manuca? Me perdoe, 99988-6756. Vou entrar na minha área de pergunta e vou pedir a PC que quando chegar a sua BR sintetize para a gente ver se avança com algumas coisas. Prefeito Luciano Duque, a oposição, leia-se especificamente o deputado Sebastião Oliveira, ele sempre vem batendo na tecla quando quer se criticar o seu governo nas falhas lá no desempenho da educação, no IDEB, e que já virou um mantra do Sebastião, é a história do fardamento escolar. Toda vez que o deputado Sebastião Oliveira quer criticar o seu governo no quesito da educação, ele sempre tem essas duas coisas, IDEB e a ausência do fardamento escolar. Minha pergunta é o seguinte, o deputado Sebastião tem razão em fazer essas críticas? E vai vir aí mais um resultado do IDEB, eu soube, se não me engano, em novembro para dezembro. qual é a sua expectativa com relação a esse desempenho, essa rodada de números que vem por aí? Olha, fazer gestão é fazer escolhas. Então, você sabe que o Brasil vive um momento de dificuldade, né? O nosso governo também participou desse processo, dessa construção desde o início, você sabe as dificuldades que nós tivemos, e quem faz gestão tem que definir o que é mais importante, né? Não, o nosso desejo até o final do governo, vamos entregar fardamento. O governo, a gestão passada entregou 2 fardamentos em 8 anos de mandato. Então, em 1 ano, nos 4 anos, nós vamos cumprir com essa meta. Agora, evidentemente, o que era mais importante, Giovanni? Você colocar todos os alunos da área rural em ônibus. Hoje, você não tem mais Pau de Arara na rede municipal de ensino. Nós colocamos 40 novos ônibus transportando todos os alunos da zona rural. Dobrou o custo do transporte escolar. Com isso, dificulta, né, alguns investimentos que a gente deseja fazer. Nós estamos fazendo investimentos na educação infantil, na construção de 4 novas creches que já estão aí prontas. Isso repercute diretamente no custeio da máquina. Você imagina quanto custa manter crianças, né, de 1 a 5 anos de idade em uma creche? O investimento na merenda, o investimento nos professores, tudo isso esses recursos fazem falta, né, aos cofres da nossa Secretaria de Educação. Então, eu vejo que nós estamos governando, fazendo escolhas mais corretas, fazendo gestão, mas dizendo sempre o seguinte, que nós queremos o melhor. Se nós não quiséssemos o melhor, nós não estaríamos fazendo tudo isso que a gente vem fazendo aí. Em apenas 2 anos e 7 meses, nós estamos dobrando a capacidade de atendimento da educação infantil no município. Implantamos 3 escolas de educação integral. Estamos aí entregando 3 ginásios cobertos. Ginásio da Malhada, aliás, da Borborema, ginásio lá do Cônego Torque, que já entregamos, ginásio lá de Água Branca. Estamos entregando a PELC, o Centro das Artes lá da Caxixola. Vamos iniciar até o final do ano a construção do CI, Centro Integrado de Esporte. Já entrou o primeiro recurso, né, para que nós possamos fazer a licitação. Asseguro agora um novo programa, que é a PELC, o Programa de Esporte, Lazer e Cultura, onde nós vamos atender mais de 2 mil pessoas nos bairros, ou seja, já foi aprovado no Ministério, já foi para empenho. Ou seja, política pública na veia a gente está fazendo. A gente tem construído a diferença, porque não é só obra de pé de cal, não. São políticas públicas que atendem e têm um olhar para a vida das pessoas, principalmente para aqueles que mais precisam. PC, resumindo a pergunta, PC. Eu vou transformar a pergunta em 3, para ser mais... Nós temos 10 minutos. Certo, ok. A primeira, a gente vai... Essa relação junto ao PSD, que gerou tanta polêmica. O senhor turbinou o PSD e está numa relação muito, muito próxima com as lideranças estaduais do partido. Bom, o PSD é uma possibilidade de que o senhor reeleito possa vir em algum momento entrar nos quadros do PSD visando uma aproximação com o governador Paulo Câmara? A segunda é dentro desse contexto. O seu partido, o PT, não foi tão turbinado assim, até publicamente não foi divulgado nenhum um grande quadro, alguma grande liderança ou alguém de mandato que tenha se filiado no PT nesse período. Pode ser que ao longo do tempo venha se filiar. A minha pergunta sobre isso é, o PT na sua gestão, ele é protagonista ou é coadjuvante? Já que como o senhor é o prefeito mais importante do estado de Pernambuco, porque é a prefeitura de maior respaldo para o PT, teoricamente o senhor deveria estar turbinando o seu partido. E aí, dentro disso, vou concluir com a outra pergunta. Tudo se desenha para uma disputa entre o senhor e o secretário Sebastião Oliveira. Se desenha, não quer dizer que vai se concretizar. O que diferente teremos numa campanha entre Luciano Duque e Sebastião Oliveira 4 anos depois? É outro clássico, né? Só para emendar, para o senhor responder, se incomoda o senhor esse rótulo de cooptador de adversários? Eu queria que faz tenha a ver com a... De maneira nenhuma. Fonseca também teria sido cooptada, né? Então, acho que na política, o que deve estar em voga, eu acho que o que nos guia nesse momento é um projeto de poder. Da mesma forma que a oposição tem um projeto de poder, nós temos. E o nosso projeto está sendo aprovado pela sociedade. Com relação ao PSD, o PSD foi um partido que veio através de Faeca Mello, né, e nós procuramos o deputado André de Paula, e secretário das cidades, o deputado Rodrigo Novaes, e construímos junto com o doutor Barbosa, né? E tivemos a felicidade de meu pai ser convidado, né, pelo deputado André de Paula e pelo deputado Rodrigo Novaes para dirigir esse partido em Serra Talhada, com o objetivo de construir uma frente política, né, para que nós pudéssemos avançar no sentido de cada vez mais, né, fortalecer o conjunto de forças que governam Serra Talhada. Nós não podemos pensar em enfraquecimento de nenhuma força que governa. Ou seja, o PT é protagonista porque o prefeito é do PT. E as políticas públicas que nós implantamos hoje em Serra Talhada têm o apoio, né, a força daqueles que construíram junto conosco essa vitória. O ex-deputado Manuel Santos, o ex-deputado Pedro Eugênio, Fernando Ferro, o ex-deputado João Paulo, o senador Humberto Costa, esses verdadeiramente deram uma grande contribuição, e tudo isso que a gente está colhendo hoje é fruto da ação desses parlamentares em Brasília que nos procuraram apoiar e trazer os maiores programas, né, de mudança de cultura do nosso município. Um exemplo maior, o maior programa habitacional de habitação se encontra em Serra Talhada, em cidades de porte médio. Nós vamos chegar a 3.700 casas com Vanete Almeida e com o Vila Bela. E ontem eu recebi a visita, né, de um empresário, né, que veio aqui a mando do deputado Gonzaga Patriota, que é um parceiro também do governo, e nós já estamos discutindo a possibilidade, né, foi aprovado dentro do Ministério da Cidade a construção de 500 casas, e tudo indica que nós vamos marchar para construir essas 500 casas lá no bairro da Caxixola. Com isso, a gente irá zerar, né, se não zerar, vai faltar muito pouco, a demanda por aluguel, por casa, para as pessoas de baixa renda no nosso município. Vamos começar a construir esse novo projeto, é um projeto de longo prazo, evidentemente, que a gente já começa a trabalhar a partir do mês que vem com o cadastro das famílias, né, com a identificação diária, já procurei algumas pessoas que estão dispostas a doar esse terreno. Então isso mostra, né, que nós estamos no caminho certo, resolver os problemas do povo. Esse é que é o mote do nosso governo. O grupo está cada vez mais unido, independente dessa questão partidária, né? Há um protagonismo de um conjunto que deseja cada vez mais Serra Talhada melhor. Então eu não quero tá dividindo e sectarizando essa discussão porque o PT está fraco, porque o PSDB está forte. Evidentemente que não. Nós estamos fortes porque estamos unidos e vamos continuar unidos para construir, né, um novo mandato, né, que Serra Talhada, né, vai ter a continuidade das políticas públicas que nós iniciamos. Agora vamos ao quadro Laços de Família dentro da entrevista. Eu entrevistei ontem o seu irmão, o João Duque Filho, o Duquinho, quero mandar um abraço, deve estar na escuta, onde o Duquinho aí movimentou o final da tarde de ontem, se lançando pré-candidato a vereador. Houve um debate se era viável, se era legal ou não, ele disse que ia buscar advogados, e Duquinho hoje está se transformando num dos principais adversários da sua reeleição, que é o seu irmão. Queria que o senhor comentasse como é que o senhor vê esse protagonismo do seu irmão na oposição. Duquinho vai estar segunda-feira junto com a bancada da oposição. Naturalmente, eu não tenho outra leitura. Vamos discutir 2016. Vamos falar que vamos discutir IML. Não, vamos discutir 2016. Estão criando uma frente aí para barrar sua reeleição. E o seu irmão, Duquinho, ele é o principal interlocutor dessa história. Como é que o senhor vê o papel de ter um irmão? Como é que vai ser essa realidade de ter que lidar com um irmão que é o seu principal adversário, que deve estar partindo junto com o PMDB com fogo grosso no ano que vem? E o senhor acredita nessa história da candidatura dele para vereador? Bom, eu queria dizer o seguinte, os dedos das mãos são iguais, né? Minha família está unida conosco e respeitamos a posição, até porque quando vim governar Serra Talhada, eu fiz uma opção de não fazer um governo com nepotismo, colocando a família dentro do governo, né? Nós escolhemos um caminho de governar com todos aqueles que nós achávamos que tinham a capacidade... Duquinho queria entrar no governo? Duquinho queria entrar no governo, não. Não, não vou discutir esse mérito. Estou dizendo o seguinte, que nós escolhemos um caminho, né? Muita gente diz, por que você não bota sua esposa como secretária de desenvolvimento social? Você não bota seu primo como isso? Olha, eu escolhi um caminho, não aceito nepotismo e não quero parente dentro do governo. Eu respeito a família. E a família continua me apoiando por essa posição que tomei. Respeito a posição de Duquinho. É natural que ele queira e deseje ocupar um espaço político. É natural que haja discordância. Nem toda família tem a unidade. Mas eu consegui a unanimidade unidade na família, a maioria da família nos apoia. O meu pai hoje é presidente de um partido, nossos irmãos estão unidos em torno de um projeto que estamos construindo para a Serra Talhada, porque os interesses, nós somos de uma família que viveu a vida inteira em Serra Talhada, investe em Serra Talhada, né? O meu pai criou os filhos dele aqui em Serra Talhada, e nós queremos que isso continue. Por isso que nós estamos aí, governando Serra Talhada, pensando no futuro dessa terra. Evidentemente que respeitamos a posição do Duquinho, e queria até parabenizar a oposição por essa pauta propositiva, se esse é o caminho de discutir com o governador, retomar a obra do bairro do Mutirão, que está lá abandonada, retomar a obra do Corpo de Bombeiros, né, buscar a construção de um novo IML. Eu acho que é esse o caminho que nós devemos discutir. Eu não discordo da crítica, não. Eu acho que a crítica ela tem que existir, ela é necessária. Não lhe incomoda, o contraditório, de maneira nenhuma. O contraditório é necessário na construção da governança. Se não tivesse o contraditório, Giovanni, seria uma chatice. Então, eu entendo a crítica como natural, evidentemente que tenho que respeitar a posição de meu irmão e respeito a posição de todos aqueles que discordam da forma que nós estamos construindo a gestão de Serra Talhada. Mas quero afirmar o seguinte, que a sociedade hoje aprova o nosso modelo de gestão. Ainda dentro dessa questão, é possível uma reaproximação? Está na pauta, já que existe o laço sanguíneo e política, tudo é possível. Está na pauta uma discussão, até porque até chegar o período de lançamento de campanha, de fechar as chapas, ainda tem bastante tempo. É possível isso? É o desejo de todos nós. Eu acho que nós temos conseguido construir aliança, né, e dentro do contraditório, inclusive com pessoas que pensavam diferente da gente, que hoje estão dentro de um contexto, né, construindo a nova política de Serra Talhada. Então, com meu irmão não é diferente também. Se ele houver o desejo de discutir, de dialogar, né, de trazer as dificuldades que ele acha que nós temos no governo, naquilo que a gente pode melhorar, não tem dificuldade nenhuma de conversar com o Duquinho. Pelo contrário, seria até interessante, né, se esse for o desejo dele. Agora, se é uma discordância no campo pessoal ou em outro campo, nós vamos respeitar o caminho que ele escolheu, porque isso é o retrato da democracia. Ninguém pensa igual. PCN ainda contou outra pergunta para a gente entrar no bate-pronto. Na realidade, a gente poderia já iniciar o bate-pronto com essa pergunta, que esse bate-pronto, prefeito, a gente faz uma pergunta, o senhor responde com uma palavra ou mais. A primeira que eu vou fazer é o seguinte: se Luciano Duque não for candidato a prefeito, hipoteticamente, quem seria seu nome para a campanha de 2016? Que pergunta difícil. Qual foi a pergunta? Não vi, você? Quem seria o nome do prefeito Luciano Duque, caso ele não pudesse ser candidato a prefeito? Eu lhe asseguro que minhas contas serão aprovadas. Já não, hipoteticamente, conta... não tem nada a ver com isso, né? Só porque a dinâmica da coisa. Só para ilustrar, né? Então, até então eu tenho o direito de ser candidato. Caso eu não for candidato, eu vou agir assim como eu tenho agido, né, dentro do grupo político que nós fazemos parte. Tudo que a gente vai decidir, a gente decide coletivamente. Ontem mesmo eu tive uma reunião com alguns amigos que fazem parte do grupo, discutindo caminhos. E a gente procura agir dessa forma. Se nós formos escolher um outro candidato, evidentemente que o grupo é quem vai escolher e não eu. Eu não costumo adotar a prática coronelesca de indicar nomes, não. Eu quero mandar um abraço ao Marquinhos Dantas, já ligou duas vezes. Um abraço, meu bom pastor, que está fazendo uma correção aqui. Que eu abri no começo do programa dizendo... eu não citei o nome da rádio, mas eu estava na rádio Nova Gospel há 2 anos, foi quando eu fiz um programa e no dia seguinte a rádio fechou. Foi pé frio meu, Marquinhos, mas eu disse que tinha sido Polícia Federal. Marquinhos está dizendo aqui que não foi, que foi a Anatel por questão de documentação e ele preparou a documentação e está resolvido. Então está feito aqui essa errata, Marquinhos. Muito obrigado e reze por mim, meu bom pastor, para ver se eu chego ao final da eleição aqui com esse programa que vai ser para lascar. Prefeito! A gente está chegando aqui, tinha tanta pergunta, eu preparei 10 perguntas e não cheguei. Né? Rapaz, pessoa... não consigo usar nem a metade. Giovanni, meu filho, calma. Não é metade, não. A gente agora vai entrar num quadro Bate Pronto. Bota a vinheta aí, Tony Alencar, o Bate Pronto. Bate Pronto com o Farol. Bate Pronto com o Farol. Bate Pronto é um ping-pong, a gente vai citar o nome de algumas pessoas aqui para o senhor resumir em uma palavra ou uma frase. Promete dizer a verdade, nada mais que a verdade? Prometo. Pronto. Entendo. Vou casar. Vou dizer o nome da pessoa, o senhor vai dizer, vai responder com uma frase ou com uma palavra. Tatiana Duarte. Foi uma grande companheira na campanha. Carlos Evandro. Tenho o maior respeito por ele e agradeço o apoio que me deu. Hoje eu estou governando Serra Talhada em virtude de todo o apoio logístico e principalmente a palavra empenhada e cumprida por ele. Deputado Sebastião Oliveira. É um grande deputado de Serra Talhada e tem um papel de relevância. Lamento ele hoje não estar no Congresso Nacional, né, dando continuidade a tudo aqui, toda essa história construída ao longo de 40 anos. Se o estivesse lá, não tivesse assumido não a secretaria? Não, eu não estou dizendo que não deva ter assumido, mas eu acho que hoje nós estamos órfãos. Né? Eu vou a Brasília, é uma dificuldade tremenda, porque não tem a quem procurar. Porque não tem Humberto lá, não tem, tem Gonzaga. Tem Humberto e Gonzaga, mas nós não, eu estou falando verdadeiramente num deputado da terra. Se ele fosse deputado federal, eu estaria lá batendo no gabinete dele, assim como bato no gabinete da secretaria. Porque eu acho que é importante, Giovanni, a gente ter representação lá em Brasília, né, da terra. Marquinho Dantas. Marquinho Dantas, eu não tenho o que falar muito dele, não. Não tem, não? Não. Foi locutor oficial da sua campanha? Eu agradeço o papel que ele desempenhou na campanha, mas ele seguiu um caminho, eu segui outro. Se vocês verem como o prefeito ficou aqui, velho, vermelho. Pensei, mas só mais um nome para fechar aqui, mais algum nome? Ainda bem que eu tenho mano de testemunha, viu, que eu não estou vermelho. Aliás, vermelho do PT. Eu pronto aí? Tem. Prefeito, Giovanni Sá. Grande amigo, companheiro, ele sabe o quanto eu gosto dele. É verdade. Temos divergências. De vez em quando ele pega um zap comigo. Eu solto um. Liga umas 10, 11 horas, dando uns brigas. Umas mensagens, 2 horas da manhã, arretado com ele, mas ele me acalma e a gente fica de love de novo. Eu vou fechar aqui só para esse bate pronto, assim, porque eu imagino o seguinte, não vou falando aqui pro futuro. O futuro é a morte, né? Todo mundo vai morrer. Quem sabe você não seja meu vice, né? Carlão, quando morrer. Carlão, um abraço, Carlão. Carlão vai passar por aqui também, já tá agendado. Carlão, quando morrer. Eu tenho certeza que a frase que vai ter na lápide de Carlão, que eu quero que ele viva 100 anos, vai ser o seguinte: foi construído com recurso próprio. Eu tenho certeza que essa frase vai estar lá em Carlão. Eu vou perguntar ao prefeito, qual será a frase que o senhor queria que tivesse na sua lápide para ficar na história? Seria algo do tipo, na paz do seu sorriso, ou de se eu governei e botei para torar? Eu vou usar uma frase de Cora Coralina, que ela dizia, tem uma poesia onde ela fala o seguinte: caminhando e semeando, né, nós vamos colher. Então eu acho que... Você decorou, tanto você vai, você diz isso. Isso marca muito, porque é muito forte essa frase, onde você coloca, né, para a sua vida, para a sua história, aquilo que você plantou, você vai colher. Se você plantar sementes boas, você vai colher coisas boas. Se plantar sementes ruins, com certeza você irá colher coisa muito ruim. Então, eu resumo, né, na minha lápide o seguinte: eu plantei sementes boas para colher, né, coisas boas para a minha vida e para a vida do meu povo. E assim, gente, estamos chegando ao final do programa Farol de Notícias, estamos terminando. Vou pedir a Gemirinha para aumentar o tempo. Peça, e se quiser ajudar, pode ajudar também. E a gente preparou todo convidado que sentar aqui na bancada do programa do Farol, que vai voltar no próximo sábado, às 11h10, com o Marquinho Dantas. Marquinho Dantas, sábado, será o nosso entrevistado. E a gente vai dar um presente. Manu, prepare a foto aí. Hein? A vinheta. Tem a vinheta, senão me lasco. Presente, pode falar? É o presente que o senhor vai usar muito em 2016. O senhor vai usar muito, prefeito. Eu comprei aqui uma caixa de gelatina. Segura aí pra mandar tirar foto. Esse é o prefeito Sorriso. Eu tô trazendo aqui uma grossa, 144 dentadura de açúcar, gente, de açúcar, porque ele tem problema de hipoglicemia. Então eu estou dando aí para ele comer. O senhor pode distribuir com a família, com o João. João é o seu menino. O prefeito Sorriso, a gente está entregando ele aqui agora um monte de dentadura para o senhor usar em todos os bairros e usar na campanha. Queria agradecer pela sua participação. Muito obrigado, por ter aceito o convite, por ter entrado nessa interatividade, nessa descontração, que é essa marca. O Farol não é um programa sério. O Farol debate os problemas de Serra Talhada com irreverência, então não podia deixar de ser diferente. Prefeito, quero agradecer a sua participação, boa sorte aí ao senhor e no seu projeto de reeleição. Giovanni, eu queria agradecer, né, os dentes. Já lhe deu uma rapadura, os dentes, né? De vampiro, né? Não é dentadura só. Né? Eu não vou tirar o sangue de ninguém, mas João agradece esse presente. Mas aqui. É vampiro nada, dentadura completa, rapaz. Dentinho completo, e né? Vou dizer o seguinte, eu saio daqui muito feliz, né? Porque eu vou esbanjar muito sorriso. Aliás, eu queria agradecer o apelido que você me colocou, porque eu já estou chegando nos lugares. Eu falei, prefeito Sorriso, como vai? Eu sou que você encontrou no Palácio, falei, oh, chegou o prefeito Sorriso, é não foi? Do Palácio das Princesas. É verdade, já virou mote. Eu agradeço aí, porque isso faz parte da minha personalidade. Eu sou uma pessoa alegre, feliz com minha vida e com o que faço. Agradeço aí a Paulo César, a Manu, né, companheira aqui, a meu amigo Giovanni, por esse espaço. Eu queria deixar um abraço carinhoso a todo o povo de Serra Talhada, aos amigos e amigas do campo e da cidade, e dizer que nós queremos voltar outro dia aqui com mais tempo. Vou fazer a Jimirinho ali um pedido para aumentar, porque a entrevista foi, não deu nem para falar a metade daquilo que eu queria. Eu preparei um monte de perguntas e não fiz também metade. Giovanni Samu, do roteiro, porque o homem deixou aqui umas 30 páginas aqui sem perguntar nada. Um abraço, PCS, muito obrigado, parceiro, pela estreia, valeu. Tirou a atenção, estava todo mundo nervoso, né, rapaz? Com certeza, ao prefeito Luciano Duque. Aí tem alguns ouvintes aqui, é Lourdes Monteiro, lá do IPSEP, um abraço. Guilherme Guabiraba, Cleide Lima, Sandra, todo mundo que participou. As perguntas pelo WhatsApp e Facebook, nós vamos encaminhar ao prefeito. E é isso, né? A gente agradece também a Jimirinho, a Anderson Tênis, a Laílson, a Tony Alencar, assim, a galera da Rádio Cultura que deu apoio para que esse programa se concretizasse. E vamos aí que temos muitas coisas para vivenciar nesse programa que deu um pontapé inicial hoje. Eu quero agradecer também aos anunciantes do nosso programa. A gente vai preparar as vinhetas, viu, gente? Vocês vão ajudar, mas vai ter aquele que não deu tempo, não. Foi isso na semana corrida. Panificadora Vila Bela, EG Filme Revestimento Fumê, meu amigo e meu irmão Gisleno Sá, HD Estúdio, Referencial Engenharia do meu amigo Eugênio Marinho, e a Clínica de Saúde do Dr. Barbosa. Estou batendo o Dr. Barbosa, não sei o nome da tua clínica, não, Barbosa. Tem que dizer depois como é que é. O nome certo. Clínica de Saúde do Dr. Barbosa Neto. Tem que dizer o nome depois. E o Salão de Beleza. Richelle, eu comecei aqui da tua esposa. Também a Castelo dos Colchões, que é um parceiro também, Ilumina, a Chocolataria Gramado, todos parceiros. Depois a gente vai fazer um negócio bem organizado. E a gente termina por aqui agradecendo a vocês toda essa audiência. Voltamos, repito, sábado às 11h10, com o prefeiturável Marquinho Dantas sentado na tribuna no Farol. Vamos fazer uma avaliação agora lá na Chocolataria Gramado, tomando duas torres de cerveja. Pra gente comemorar esse sucesso, tudo por conta de Pauliana. Viu, Pauliana? Prepara aí que a gente vai torar agora aí. Um abraço, bom final de semana pra todos. Obrigado, Tony, valeu pelo apoio. Um abraço. ZYD 225, Rádio Cultura FM Estéreo, 92,9. Empreendimento Argemiro Pereira Filho, Serra Talhada, Pernambuco.